contos velhinhos de amor. Numa noite branca e fria, tantos tenho para contar. Contos velhinhos de amor. Numa noite branca e fria, tantos tenho para contar. São pétalas de uma flor desfolhadas ao luar. Contos velhinhos de amor. Numa noite branca e fria, tantos tenho para contar. Tanto já nos contaram. Contos velhinhos os meus, são contos iguais a tantos que tanto já nos contaram. São saudades de um adeus, sonhos que já passaram. Contos velhinhos os meus, são contos iguais a tantos que tanto já nos contaram. Esperança perdida. Se és elas que me alumias, se és graça que me dá vida, se és da luz que me alumias, que me dá vida. Ah, Deus adeus, desenhos que partam.